Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o Disco do Dia hoje tem o prazer de apresentar o segundo programa de uma série de dois dedicados à cantora e compositora Lu Carvalho e seu álbum O Samba Que Eu Sei. Abrimos com Teu Sorriso é Ouro, de Arlindo Cruz e Rogério. Que choro, estou longe de você. Por isso, meu bem, imploro. Não deixe esse amor morrer. Teu sorriso é ouro, teu sorriso é ouro. Teu olhar é diamante. Você é o meu tesouro, o meu sol mais radiante. Toda vez que choro, estou longe de você. Por isso, meu bem, imploro. Não deixe esse amor morrer. Lu Carvalho pede passagem e acerta plenamente no álbum, com um álbum excelente sob todos os aspectos. Pela qualidade, pureza do timbre, afinação e sentimento de sua interpretação vocal, mas também pela escolha do repertório e pelos músicos que com ela dividem o disco. Confira na faixa Ah, Se Eu Soubesse, mais uma de Arlindo Cruz, esta em parceria com Franco e que traz a participação do próprio Arlindo Cruz. Teu samba lindo, vem. Vamos de parte do alto, vamos nessa. Ah, se eu soubesse a hora exata do amor chegar, eu poderia me preparar. Deixa comigo então. Mandava arrumar o chalé, mandava meu quarto enfeitar com a flor mais bonita da primavera. Quem dera. Ah, se eu soubesse a hora exata do amor chegar, Maria das Dores, de tantos amores, agora feliz. Recebeu de presente o presente, passado é passado, virou cicatriz. E Dolores Maria, que jurou um dia a doce magia do amor resistir, agora não vive em paz, sofre por amar demais. Se a gente soubesse o momento certo, a hora exata do amor surgir, a gente podia então. O álbum teve a produção musical de Misael da Hora. Traz ainda músicos do primeiro time do samba e da MPB. Misael da Hora nos teclados, Luciano Broa na bateria, Jamil Joanes e Boris se dividem no baixo, Paulinho da Serrinha e Nenê Brown as percussões, Mauro Diniz está no cavaquinho, Dirceu Leite nos sopros e outros ainda. Em tempo, Lu Carvalho dedica seu álbum ao Almir Guineto. Ouça a faixa Coração Levado, de Toninho Gerais e Paulinho Rezende. O meu coração tem vocação pra ser feliz. O cara é quase um aprendiz de São Francisco de Assis. Carvalho canta Voa no Pensamento, de Nelson Rufino, em seu álbum O Samba Que Eu Sei. Minha ferida sarou, já não sangra mais, nem vem na paz, na lida. Fui lá no fundo do poço, fiz um esforço sem fim, gostei mais de mim, voltei à tona.